Bem, quanto à importância do projeto na minha visão sobre território hoje, acredito que o projeto Minas da Geo, ele tem muito, mas muito a contribuir no sentido de que a geotecnologia em si, ela é imprescindível, né, para o apoio no avanço de identificação de problemas, na qualificação, na quantificação e no monitoramento de áreas agrícolas, recursos naturais, identificação de problemas urbanos, possibilitando geração de mapas, análise de informações geoespaciais, de forma mais efetiva e o melhor, de forma rápida e precisa. Então, como a gente vive numa sociedade em que a demanda por soluções de problemas são muito grande, nada mais inteligente do que se utilizar dessa ferramenta que é a geotecnologia para minimizar ou solucionar problemas da sociedade, né? Tanto no meio rural como no urbano, né? A gente vê hoje, por exemplo, hoje não, é um problema já enraizado, né? Na verdade, que é o desmatamento na Amazônia, e a geotecnologia, ela vem avançando nessa identificação desses problemas e vem apontando muitas soluções ao mesmo tempo que os problemas são acusados, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que a geotecnologia, ela vem para nos auxiliar nesse sentido da precisão de dados, do resultado com informações rápidas. E o projeto Minas da Geo, ele vem nesse sentido também, né? Como ele trabalha muito com a questão da geotecnologia entranhada aí, né, como um dos principais objetivos do projeto. A minha já vem muito nesse sentido de trabalhar a precisão de dados, a identificação de problemas e resoluções desses mesmos. Então, acredito que, na minha visão sobre território, hoje, a minha da Geo vem muito a contribuir nesse sentido de dar resolução em si de problemas da sociedade de forma rápida e efetiva, né?